9705, boa noite, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 9705. Da 3197, portão 11, autorizado, de um ataque. No 68, acione identificação, confirme, manda para Bob. Afirmativo, estamos fazendo a vistoria devido à colisão de uma aeronave com pássaro. Está sendo realizada a vistoria na pista. Entendi. O pátio Índia, a quantidade de 2.95 para o 3.9. Salvador, boa noite, voo 1168, informação Vitor, 30 para o centro, 240 para 1150. Voo 1168, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, QNH 1093, informo que a pista encontra-se praticável. 050, 1013, na Mari, descendo voo 1168. Tá, 3197, autorizado decolar, 150 graus, 079. Eu vou no 1168, autoriza a Boriduma? Foi ITAP, voo 1168. ITAP, voo 1168, ia. Gol 1236 para o táxi com 130 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna João Pessoa. Alternativa? João Pessoa. Táxi à direita via Índia, ponto de espera da 101 1895 NH 1013. 1013-1895, obrigado, ótimo final de semana, gol 1236. Obrigado, também. Obrigado. É. Salvador, boa noite, na 3197, decolado na Rafael Leda, Hiromi. Está na frequência da torre ainda, 3197. Graças, desculpa. Salvador, boa noite, da 3197, na Rafael Leda, Hiromi. 3197, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída da EL. Então 360 da EL, possibilidade de voar Hiromi ou Leda? Pós 2010, autorizado Leda, na 3197. Você voa Leda. Gol 1236, pronto, ponto espera da 10, boa noite. Gol 1236, autorizado decolar, 150 graus, 069. Decola, gol 236. Uma 1168, instalado as restrições de altitude em TAP, desce para 2 mil pés, livre ali a sexta-feira, pistão no zero, reposta estabilizado. Restrição descendo para 2 mil, gol 1168, reposta estabilizado. Gol no 236, decolou 00, chame o controle em 199, decimal 35. Decimal 35, obrigado. Gol 1236, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 370. Momo 37. 3197, chame Recife em 1251, na Alternão no 3325. 1168, complete final do procedimento LS, chame a torre em 1198, decimal 95. 895, gol 1168. Boa noite. Torre Gol 1168, boa noite, solicitado final da 10. Gol no 1168, cheque o trem. Trem, baixado e checado, gol no 1168. Autorizado pouso, 140 graus, 07 nós, gol no 1168. Zero e pouso, gol 1168. Gol 1236, chame Recife em 12685, alterna 1245. 1245, alternada? Primária 12685, secundária 12545, gol 1235. 12685, primária, obrigado. Controle, Savar Romeu Cordial, boa noite, Savar Romeu, Rodeu Fox do Aquilema. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, prosseguindo. É pro lado de Serra Índia, Eco Índia. Vai manter pro Aeco, tá com a pressão a 1000 pés pro Romeu Foxtrot Lima. Confirme a ascensão a 1000 pés, o Romeu Fox Lima. Afirmativo, 1000 pés. Tá com pro Aeco, vai manter pro Aeco. Cliente, reporte 20 milhas de Salvador, Romeu Fox. Afirmativo, reporte, não vai afastar 20 milhas. Vai, se quer passar, responde. Eu vou pra cima. Gente, mantém a escuta do controle. Mantém. Meu fax Lima, cheque o transponder não receber sua altimetria. Para assinar 0150. Solo 121, decimal 9. Direito solo 1219, gol 1168, boa noite. Boa noite. Fala, boa noite, voo 1168, livro Alfa, Victor. Boa, 1168, táxi via Alfa, reporte antes das letras. Alfa, reporte antes das letras, voo 1168. Gol 1968, ingresso Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, gol 1968. Gente, Romeu Fox Lima, livre SP. Bem, obrigado. Voador Galeão 360, conforme rota do plano de voo. Decola pistão 0, curva direita, da Leda Irumi, controle 1-1-9-5, transponder 5526, ao gol 1705. Confirmando o controle 119.35, nível 360. Ok, correto, chame pronto, portão 2. Exato, Chino Taxi. Táxi direita, ponto espera, 295, ajuste no 014, 9705, boa viagem. autorizado decolar, 140 graus, 069. Gol 1705. Decolou os 28, chama o controle, gol no 705. Vai, controle 1995, gol no 705, boa. Controle Salvador, boa noite, é o gol no 705, decolou, saída da El, boa. Zona 705, contato radar, submantém o nível 360 e voe direto Leda. 360, pro de Leda, dá presente, o voo 705. 1705, chame Recife, 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251-3325, gol 1705, boa noite. Boa. Paulo, boa noite, voo 2043, autorização Guarulhos. Quase instante a cobra, América 14, boa noite. Ael. Ael. Anemia 310, desça para o nível 050, acione identificação, chegada Mário autorizada, voando direto em TAP, confirme? Voando direto Mário, pode ser TAP, direto aceita, assim, então, gente, eu vou em TAP, altímetro no 014, acione identificação. Altímetro no 014, certo, no 050, 096, boa noite, informação Lima. Rona 096, sendo identificação, chegada na área autorizada. Vê se mantém onde...